JCast. Caravan is coming, all guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. Oi, falei primeiro. Dark Onyx. Olá. Não consegui falar primeiro, perdi, droga. Ai, ai. That I love the best. Lela, lela, lela, lela, pala tute. Jaska na meres, merava pala late. Lela, lela, lela, lela, pala tute. Ah, ah, tô numa faxina de primavera aqui no meu quarto. Por que que você tá fazendo isso, né, cara? Mesmo que não seja primavera. Porque assim, eu entendo se jogar fora contigo de 98 da Thalia. Mas por que quadrinhos também, sabe? Quadrinhos não se joga fora. Eu não tô jogando fora quadrinhos. Na verdade é o seguinte, eu tô cansado de tanta tralha aqui, né? Eu tô vivendo no meio de poeira e de... Cara, tem historinha minha aqui de quando eu tinha 10 anos de idade da escola, entendeu? E eu não vou jogar isso fora por valor sentimental e tal. Agora, por exemplo, tem uma pilha de Sci-Fi News desde 2007. Né, com o Homem-Aranha 3 na capa. E como eu sou muito fresco com revista, elas estão novinhas, né? Como saíram da banca. Então dá muita pena de me desfazer delas. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente nada pra fazer com elas, né? Não tem nenhum valor de nada, né? Eu não vou reler, né? A matéria de 2007. Eu não vou emprestar pra ninguém, porque não interessa mais a ninguém. Eu não posso nem lucrar com isso, porque eu não posso vender num sebo que também não tem valor pra um sebo, sei lá. Nada, acho que sebo até compra, tipo, um real cada uma. Sei lá, cara, eu vou jogar fora. Já ensaquei aqui já, entendeu? Agora, tem alguns quadrinhos randômicos que eu vou tentar vender. Tipo assim, tem um, sei lá, um encadernado do Homem-Aranha aqui com as primeiras aventuras do Venom, sabe? Eu já li isso, não quero ler isso de novo, entendeu? Mas vale, cara, sei lá, você pode precisar um dia. Eu tô muita pilha hoje de jogar fora, então eu quero jogar tudo fora, acho que eu me arrependo. É, cuidado pra não se arrepender depois. Mas não, todo mundo cuidado também, por exemplo. Essas revistas pôster da Thalia aqui, eu acho que eu não vou. Então, vou fora, que isso talvez eu me arrependa. Uhum. Porque Homem-Aranha, tem uma revista do Batman, uma vez que eu tentei voltar a comprar muitos anos atrás, e aí comprei, sei lá, duas ou três edições e parei de novo. Pô, pra vender isso, entendeu? Não vou ficar com isso. Tem uma revista do X-Men aqui, assim que abriu, resolveu fazer a linha Premium, que ela acabou com o formatinho, né? Aí ela fez Super-Heróis Premium, eram revistas com uma capa, assim, de cartão e papel couché, e custava mais caro e tal. Que estava na filosofia de que, ah, vamos vender, já que a gente não consegue vender a um preço barato pra muita gente, vamos vender a um preço caro pra pouca gente, né? Uhum. E algumas dessas linhas premium até que abriu, abandonou de vez a Marvel e a DC e depois a Panini pegou. E eu tenho umas revistas dessa época, né? Quando eu colecionava o Super-Homem, é quando teve a mudança eu já comecei a comprar. Então eu vou vender essas revistas, não vai fazer com elas. Que isso, cara? Guarda isso. Cara, eu sou um péssimo conselheiro para essas situações, porque eu também eu guardo tudo. Cara, tipo, eu sempre guardei tudo. Acho que tá na hora de eu começar a me desprender de algumas coisas, entendeu? Coisas que não fazem sentido, assim mesmo. Tipo, um processo evolutivo. Assim, não tem como você tentar ser uma pessoa tão racional em algumas coisas e tão irracional em outras, entendeu? Aham, uhum, entendi. Assim, coisas que estão te prejudicando, entendeu? Tipo, tá ocupando espaço, tá juntando teia de aranha, entendeu? Daqui a pouco o bicho começa a comer. Não é como se fosse um colecionador que eu vou ter... Eu nunca vou ter na minha casa um quarto com, sabe, climatizado, e minhas revistas vão estar em sacolinha sem ar dentro, entendeu? Não vai acontecer, eu nunca vou gastar dinheiro com isso. Então a dica do Live Joe pra hoje, pra manter um lar saudável e com menos poeira, é jogar fora essas coisas velhas. Joga fora tudo, meu amigo. Você olhou assim, ficou na dúvida, joga fora. Em matéria... Aliás, até as revistas atuais da DC que eu tenho colecionado, depois que eu leio, passou um ano, eu devo vender tudo. Nossa, cara, o que tá acontecendo com você? Esse, né? Esse não é você. Cara, eu não vou voltar nelas, eu acho. Assim, se forem, se ainda for assim, mangá, por exemplo, eu vou juntar, obviamente, porque são coleções que tem começo, meio e fim, entendeu? Uhum. Graphic novels, beleza. Agora, revista mensal de linha, tipo, sabe? Vai empilhar pra sempre, entendeu? E vou fazer o quê, entendeu, com ela? Não vai ter espaço, físico. Assim, é o maior problema com comprar quadrinhos em banca, né? Eu posso dar pra alguém, talvez. É, dá pra alguém, tudo bem. Só que é difícil achar alguém que queira ler isso, entendeu? Não, tô falando sério, ninguém que eu conheço quer ler isso atualmente. Você, sei lá. É, se não tiver lido ainda, dá pra mim. Dá pra você, então, beleza. Se não tá lendo atualmente, descer, então eu vou dar minhas revistas desse pra você. Vou te dar a noite mais densa. Eu não começo a comprar, não comecei até agora a comprar quadrinhos mensalmente, porque eu também penso nisso. Vou empilhar um monte de revista, se eu não vou reler depois, eu vou ter pena de jogar fora, eu não vou conseguir jogar fora. É é o que eu sempre fiz, aliás. É porque isso é que eu tô fazendo a faxina aqui no quarto. Quando eu for vasculhar as gavetas em outros armários, em outros cômodos da casa, eu vou achar minhas revistas realmente antigas, tipo minhas heróis, sabe? Herói com Cavaleiro Zodíaco na capa. Aí que vão ser elas. Será que eu vou ter coragem de jogar isso fora? Não, cara. Não joga fora nenhum herói, cara. Não faça isso. Eu não sei o que vai acontecer. Aliás, tô até dando por falta. Tem umas heróis aqui que realmente eram pra estar aqui nessas caixas que eu tô revirando e não estão. Eu odeio quando isso acontece. Tô meio bolado. Eram pra estar. Odeio quando isso acontece. Pior que você não vai achar, por quê? Inclusive, tem uma herói que eu tava procurando que é o oposto. A gente atualmente, o clima da internet, dos blogueiros e tal, envolvendo anime. Aí já falei isso há um bom tempo. Esse clima é um apocalíptico, que acabou, e tá uma merda, e o Japão tá falindo, essas porras todas, né? E Já falou sobre isso várias vezes, tentando ponderar um pouco, mas o clima é esse, pelo menos na parte da mídia ocidental, a respeito disso. E tem uma herói muito legal minha, que eu lembro, que é uma herói, é uma época que a revista tava sendo relançada, eu acho, até uma número 1 de novo, se não me engano, e vem na capa uma reportagem sobre a vitória do Japão, entendeu? Uhum. Tipo, como os animes estão bombando e como os mangás estão vendendo mais do que comics e como é uma maravilha, né? Isso já era o quê? 90 e tantos, né? 2000 já, não? Era 2000 já, era começo da década. Realmente foi quando a bolha tava no auge, assim, né? De os americanos licenciando um monte de coisa, a gente tinha Pokémon e, sabe, tava Dragon Ball bombando, e aí tava essa coisa, todo mundo, a mídia tava bem otimista, né? Era legal falar bem dava ibope. Agora o que dá ibope é falar mal, né? E o Hideo, pois é. O Hideo Kojima, ele concorda com a gente. Finalmente nós temos alguém de nome pra endossar nossa opinião, que é o Hideo Kojima. A gente tá... Foi onde que ele falou isso, cara? Foi palestra? Foi entrevista? Foi o quê? Foi... Sei lá onde que ele falou isso, cara. Hideo Kojima, sei lá, tava na rua pregando. Foi na praça, com a Bíblia. É, o Hideo Kojima é religião agora. Sei lá onde que ele tava. Mas o que interessa é, basicamente, o que ele disse foi que americanos gostam de... Ele tá falando sobre jogos, né? Mas isso se aplica a todo o resto. É, ele tá falando até o título da matéria é esse, né? A obsessão que japoneses têm por fazer sucesso lá fora. Ele comenta que, teve uma época que realmente começou a vender muito anime lá fora, começou a vender muito jogo lá fora, aqui fora, né, no caso. E aí eles, os japoneses ficaram animados, tipo, isso aqui é um mercado em potencial, vamos ganhar dinheiro com isso. Mas ele tá meio que atentando pro fato que lucrar com o mercado overseas pra eles tem que ser um plus, né? O que interessa... É, lugar... porque assim, a gente tá falando de anime, mangá, etc, mas no caso de games é um caso é uma situação muito mais crítica, porque o Japão já chegou a dominar o mercado e hoje em dia o Japão praticamente não consegue mais fazer jogos que agradem ao mundo todo e não consegue mais fazer tanto dinheiro, enquanto os Estados Unidos tomou conta do mercado, e agora você só vê os jogos de tiro em primeira pessoa com soldados americanos, etc, e você não vê mais tanto JRPG e outros gêneros tipicamente japoneses. Você vê no DS, mas você não vê no PS3, você não vê no Xbox. É muito, muito raro, muito difícil, principalmente aqui no Ocidente, você achar, e quando você acha, ele já não tem tanta qualidade porque já não tem mais tanto dinheiro envolvido na produção, coisas assim, porque é uma grande bola de neve. Só que o irritante é o seguinte: se você for ler uma reportagem, se falar num site qualquer que fale sobre games, um site ocidental, e for ler uma reportagem a respeito, eles vão falar na reportagem que a indústria japonesa de games está decadente, porque os europeus e os americanos dominam o mercado e blá blá blá blá. Só que você pode falar isso, entendeu? Eles podem não... Porque lá dentro do Japão ainda vende pra cacete. Sim, se você ver bem, os filmes japoneses dentro do Japão dão mais bilheteria que os filmes americanos, entendeu? Eles são bem rabairistas e nacionalistas com a música, com os games ou com entretenimento em geral. Então, a indústria pode não estar fazendo tanto dinheiro como eles gostariam que fizesse, porque se estivesse dando muito certo no mercado ocidental, obviamente estaria melhor pro bolso deles. Mas você também não pode dizer que a indústria está em decadente, porque, em primeiro lugar, eles têm que vender dentro de casa, né? Eles não estão produzindo pro Ocidente, eles estão produzindo pra eles. Se vender pro Ocidente, melhor ainda, né? Sim, aí tem esse quotation do Kojima, que basicamente resume tudo que a gente já falou aqui em outras situações, que basicamente, da mesma forma que um americano não consegue entender todos esses caras que parecem garotas com espadas gigantes e garotos de 16 anos que parecem garotas e espadas gigantescas que eles nunca conseguiam carregar. Da mesma forma que os americanos não conseguem entender isso, os japoneses também não conseguem entender por que é tão divertido você ter uma arma pra atirar em alienígenas, em monstros bizarros. Os japoneses também não conseguem entender isso, sabe? Então o que é válido aqui também é válido lá. E uma coisa muito interessante que ele fala é que se você não consegue entender qual é a diversão em atirar em aliens em primeira pessoa, então não faça esse tipo de jogo. jogo, porque você não vai saber fazer tão bem. É. Não, na verdade, e isso é interessante porque, basicamente, né, você tá dizendo que esses comentaristas ocidentais, eles estão perdendo ponto no que se refere às diferenças culturais. Eu tava ouvindo um desses jornalistas comentar isso, que não adianta vocês ficarem dizendo que eu não entendo de Japão, ou não entendo da cultura japonesa, porque eu entendo não sei o quê. Só que, quer dizer, eles parecem que eles têm consciência dessa acusação, eles têm consciência dessa diferença cultural, mas ao mesmo tempo não é o que se reflete no trabalho, no comentário deles, entendeu? E isso eu acho nocivo, porque dissemina aquela velha história que a gente já falou aqui antes também, dissemina aquelas ideias preconcebidas ou aquelas verdades que as pessoas ficam repetindo e que acabam que a base disso se perde com o tempo, e aí você só vai repetir porque você ouviu alguém repetindo, e aí no final das contas você não tem uma informação pura do que tá acontecendo de verdade, entendeu? Tá tudo contaminado com essas ideias, assim, preconcebidas. Isso eu ia falar. Esqueci. Esqueci mesmo. Ainda é sobre o meu assunto? Já deu, né? Não, já deu. Eu tô usando o Tumblr, né? Descobri a função pro Tumblr. Tem uma função. O Tumblr serve pra você ficar vendo fotinhos e skins like de inglesinhas bonitinhas no pôr do sol e um poeminha do lado, entendeu? E coisas assim. Ah, claro, porque isso é muito legal. Ah, eu acho legal. Tem umas fotos perfeitas, umas inglesinhas muito bonitas, dá licença. E ficar vendo umas montagenzinhas do Doutor, do My Little Pony, do... Ah, sim. Todos os Mickey's mais. É legal, o Tumblr é legal. Essa parte eu entendo. Um pornozinho de vez em quando. É, porque o que acontece... Eu já tinha tentado usar o Tumblr uma vez, né? Você botar aí darkonix.tumblr.com existe. Só que tem nada nele, porque eu não sou um cara de imagem, sabe? Eu não tenho vontade de compartilhar muitas imagens. Talvez umas montagens, como você falou, algumas coisas assim. Eu tenho uma certa vontade. Assim, tem GIFs interessantes, tem imagens diferentes. Tipo, dependendo... O legal é você entrar num, ver quem aquela pessoa tá seguindo, vai clicando em todos, vai criando a sua timeline ali. E vai separando. É, pois é. Aí esses dias eu acordei com uma resolução. Vou usar o Tumblr. Uhum. E decidi manter um Tumblr safe e um Tumblr unsafe. Beleza, né? Cheguei hoje aqui em casa, criei o Tumblr safe de existir, que é o darkonix.tumblr.com, e criei um safe, que eu não vou dizer qual é, porque enfim, não quero ir preso. Ok. E o resultado? O Tumblr unsafe já tá com tipo 20 reblogs, e o Tumblr safe não tem nada, não fiz nada com ele ainda. O negócio... Porque, cara, não é só a questão do porn, ter porn no Tumblr, mas do porn ser de extrema qualidade. A gente não vai botar o link aqui do Tumblr do Dark, porque, como ele falou, ele não quer ser preso, mas eu garanto pra vocês que o Tumblr dele não me interessou muito, então vocês podem ter esse tipo de coisa que tem nele. Já é uma pista, né? Ele não é tão ruim assim, poxa, é mais divertido. Ó, esse último aqui você vai gostar, eu acho. Não, tem algumas... cadê? Tem algumas imagens, assim, curiosas, né? Mas... Curiosas, claro. Nada... Então descubram. Nada que eu considere propriamente excitante, mas é uma coisa que eu bato o olho, eu também não consigo desviar, né? Olhando, assim. Tem alguns fluidos, algumas expressões faciais, um pouco de violência, nada demais. Enfim. Você não quer que eu comece a... Não tem como as pessoas descobrirem, não tem? Não sei, qual é o nome mesmo? Deixa eu ver aqui o nome. Não vou falar o nome, pô. Coloquei, peraí. Não, nem eu entendi qual é o nome, depois eu tenho que dizer qual é o nome. É isso, gente, não dá pra falar. Pra descobrir qual é o meu Tumblr. Não dá. Vamos gravar alguma coisa que a gente tá muito perdido nesse evento. Então tô eu aqui reblogando, sei lá, japonesa com o pescoço cortado. Eu tô aqui postando um blog aqui dos filmes que eu tô falando pra baixar e tô lembrando que você tem que renovar o Rapid Pro, acabou. E eu tô te devendo já nessa tua campeonata. Cara, você precisa me passar definitivamente quanto de dinheiro eu te devo e essa semana eu te deposito. É sim, ótima roupa pra gente lavar no final do rant. É porque... Tu vai entrar, você vai cortar? Eu vou deixar. Tá todo mundo sabendo que o nosso Rapid Pro é dividido, quem compra é o Dar. Só pra completar, o Rapid Share agora, ele tá com uma política de tornar absolutamente impossível você usá-lo sem ter o Rapid Pro, sem ter a conta Premium. Por quê? O tempo de espera de um download pra outro, que costumava ser 15 minutos, agora é mais de 2 horas, e eles deixam um reloginho contando. Quando você vai tentar baixar, tá assim, 175 minutos faltando, e vai... É um reloginho que vai contando uma contagem regressiva, só pra fazer você sofrer. E depois... Não, e quando você entra, tá cheio de imagenzinhas, sabe? De tipo, você é um babaca, tá esperando. E é confuso. confuso. Agora a disposição dos botões tá meio confusa. Você, pra descobrir o botão que é pra você baixar gratuitamente, você tem que dar uma procurada, assim, mais tensa, assim. Então eles estão assim. Mas acho que vale a pena, né? Tipo. Ah, nem é caro, pô. É. Paga aí o quê? R$14 por mês? Dividido, assim, que negócio a gente faz. É dividido. Faz tempo que eu não pago a minha parte. Mas é isso aí. Então, já faz o quê? 3 meses do terremoto, né? De Fukushima. De Fukushima é ótimo. Terremoto de Fukushima. É. Essa confusão é porque o problema é que é o terremoto, mas você fala em Fukushima, né? Na época a gente fez aquele especial, daí agora tem várias coisas acontecendo e tal. Então a gente resolveu fazer um trendzinho especial pra meio que falar dessas últimas atualizações do que tá acontecendo nesse Japão pós-terremoto e algumas implicações políticas interessantes também que eu achei que foi meio curioso, assim, porque a gente tá sempre falando que primeiro-ministro nenhum tá parando no Japão, né? Eu não lembro a última vez que algum terminou o mandato, né? Naotokan tá lá faz o quê? Um ano? Um ano. E aí, meio que estão querendo já tirar o Naotokan de novo, mas a gente vai entrar em detalhe. Assim, ele tá lá um ano e ele é quase considerado um herói, né? Ele tá lá esse tempo todo. Não é, tipo, é incrível. Acho que o japonês é, de fato, o povo mais entediado que existe, porque se não mudar o cenário político, a cada 2 meses eles dormem, eles param de se importar. Aparentemente, com relação a Fukushima, eu até tava lendo uma reportagem bem interessante sobre a usina de Chernobyl, sobre os trabalhadores lá, né, que trabalham lá até hoje, controlando lá a parada, e a usina, ela é meio que fechada por uma caixa gigante de concreto e tal, chamam de sarcófago, e ela é toda lacrada. E tem gente que trabalha todo dia pra tirar água, pra não deixar acumular coisas lá dentro, enfim. E tem uma cidade, né, do lado, que é a cidade onde os trabalhadores moravam, e a cidade é toda abandonada. E eu vi umas fotos dessa cidade e é muito legal, porque ela é toda fantasmagórica, né? Ela, de fato, parece um cenário de filme pós-apocalíptico mesmo, assim. Você vê uma escola com era nascendo e planta saindo pela janela, entendeu? E é bem legal, eu acho que... Eu só não digo que seria legal gravar um filme lá, porque, sei lá, a equipe seria morta, mas... Se não imediatamente, talvez daqui a alguns anos. É, os filhos vão nascer pelas cabeças, mas bem interessante o visual. E agora tem um projeto desse, é um projeto parecido com esse que eles estão querendo fazer com relação à usina de Fukushima, só que isso ainda não é prioridade. A prioridade no momento é resfriar os reatores lá, que não estavam sendo resfriados porque eles não estavam querendo continuar usando água do mar, porque pra poder não contaminar mais a água e ficar nesse ciclo vicioso pra sempre, né? Bem, a situação atual é o seguinte: as pessoas lá, a população e a imprensa, todo mundo muito desacreditado lá na companhia elétrica japonesa, no governo, porque eles, assim que aconteceu o incidente, eles apresentaram um cronograma de coisas que eles iriam fazer, de algumas metas a cumprir, imediato, a médio, curto e longo prazo, e algumas dessas metas foram consideradas meio fantasiosas, mas as pessoas compraram a ideia, porque o governo também estava apoiando, vendo, estava assinando embaixo de tudo. O problema é que 3 meses depois, nada aconteceu ainda de muito relevante. Então, meio que isso tá virando a imprensa e as pessoas estão meio que desconfortáveis com relação à situação, porque eles, ninguém tá chegando e falando na real o que tá acontecendo, né? Então, alguns membros do governo vão e falam que não tem problema, outros falam que tem. Então, ninguém sabe exatamente qual é a situação do reator, quais são os riscos, o que precisa ser feito, o que tá faltando. Ninguém sabe ainda muito bem. Então, o clima tá meio tenso, assim, na mídia em geral. Agora, pelo menos uma coisa que estava tendo problema foi resolvido, que é a coisa da água. Porque eles estavam se unindo aí com alguns outros países para tentar reciclar a água do mar que eles estavam usando para resfriar o reator e poder fazer um ciclo de resfriamento usando a mesma água. Uhum. Conseguiram? Conseguiram. Aparentemente, a primeira porção aí de água reciclada foi feita com sucesso. E aí, esse é o primeiro passo para começar esse ciclo de resfriamento reciclável, digamos assim. Ainda não começaram, mas já conseguiram descontaminar a níveis aceitáveis a água. Então, aparentemente, a coisa tá andando, finalmente. Daí agora que eles estão se preparando pra lançar tipo um novo cronograma, assim, né? Eles vão atualizar as pessoas sobre esses pontos já prometidos que foram resolvidos, né? Talvez eles revejam alguns pontos que agora estão se mostrando meio fantasiosos demais, digamos assim. Inclusive, a Agência Nacional de Energia Atômica ela liberou aí uma declaração de que, basicamente o Japão tem boa vontade para resolver o problema, obviamente, afinal de contas eles são os principais afetados, só que o sistema de governo deles seria muito muito burocrático demais e muito complexo, e isso dificultaria a tomada de decisões. Então talvez por isso que tanta coisa demore para acontecer, por causa das muitas agências e muitos ministérios e muita burocracia, e aí isso precisaria ser revisto para poder, se alguma coisa for mudar, tem que começar por aí, né? Uma simplificação no sistema de governo japonês. E o que causou um certo burburinho também agora foi a confirmação de que, de fato, chegou material radioativo na Meteorologia na Europa. Um computador fez uma simulação lá numa Universidade de Tóquio e 3 dias depois do terremoto lá, teria chegado material nos Estados Unidos, e algum material teria chegado na Europa também uma semana depois. Mas numa quantidade, assim, ridícula, né? Mas assim, é o suficiente pra galera começar a ficar, né? Paranoica. E a paranoia é foda mesmo. Tem até uma reportagem que eu tava lendo mais cedo, dizendo que vários blogs e tal estão dizendo que o desastre de Fukushima aumentou em 35% a mortalidade infantil em várias cidades dos Estados Unidos. Como assim? Fukushima estaria matando bebês na América do Norte. Tá, né? E no Japão, não? No Japão, não. E aí, obviamente, essa teoria já foi desmentida e tal, e é só uma. Jura que foi desmentida? É bom falar, né? Porque... Como assim, cara? Tá matando nos Estados Unidos e no Japão, não, né? 35% ainda. Inclusive, uma coisa interessante é que nessa reportagem tá citando uma das fontes que informaram a respeito, né? Foi a Al Jazeera, em inglês. Ah. Muito confiável a fonte, com certeza. Eu acho legal ter Al Jazeera em inglês, né? A emissorazinha tá querendo expandir, né? Tipo, os cansos de ficar mostrando só. Agora não tem mais Bin Laden, porque eles mostraram os vídeos do cara, então. Você tava comentando, né, que o Khan tá aí há um ano já e que ele é visto como herói por tá aguentando esse tempo todo. Mas no início do mês, acho que foi por volta da primeira semana, lá por volta do dia 2, dia 3 e tal. Rolou uma votação pra ver se o Khan saía, porque... Na verdade, assim, né, a primeira... O Khan sumiu ano passado, né, porque o anterior, aí ele acho que tinha renunciado, se não me engano, né, o Hatoyama, e o Kim Hatoyama, ele renunciou também, não foi? Ele renunciou ou ele acabou o mandato? Não, ele renunciou com o gabinete dele todo, não lembro mais porquê, exatamente, e o Naoto Kan, o ministro... Peraí, quem foi o último que acabou o mandato, cara? Ninguém? acho que desde aquele com cabelão, sabe, com o nome dele? O do Mahjong, eu sempre esqueço o nome dele. Engraçado que o Naoto Kan também curte Mahjong. Ele também joga. E o Naoto Kan era ministro de finanças, ele assumiu, e a primeira grande crise administrativa dele, faz pouquíssimo tempo, você se lembra, foi o incidente lá das Ilhas Senkaku, né? Uhum. Foi a primeiro incidente dele, e aparentemente tinha lidado bem com isso, né? Teve pressão, como sempre, só que não foi nada muito sério, só que dessa vez a coisa foi um pouquinho mais séria, e tem essa monção, tem vários nomes pra ela, que aqui no Brasil parece que o mais usado é monção de censura, lá fora eles usam mais monção de não confiabilidade, sei lá, não sei como traduzir, não confidência, não sei como traduzir, não confidence. Não confidência não seria, eu acho. Também acho que não. Não vou contar meus segredos pro Naoto Kan, não confio nele. Mas é uma coisa que pode ser feita, inclusive, pelo que eu tava vendo, em qualquer democracia. O parlamento, ele tem o direito de votar pra ver se a grande maioria confia ou não naquele chefe de Estado que tá no governo no momento. E se quando isso acontece, das duas, uma. Ou o cara renuncia, quando ele perde na votação, ou ele renuncia. Ou parece que o presidente, o chefe de Estado, caso essa votação seja levantada, ele pode dissolver o parlamento e chamar outro. Então é uma manobra meio arriscada, entendeu? Ministro. O primeiro-ministro. Parece que é uma... teve um primeiro-ministro que fez isso, inclusive até mencionar que o Naoto Kan não pode fazer isso agora, com essa pressão que ele tá recebendo pra sair, porque seria mal visto pela população. O país tá... Seria um movimento quase ditatorial, né? Não, tipo... porque o país tá com tantos problemas agora que ele não tem tempo no momento pra poder se preocupar com eleição, com esse tipo de politicagem, entendeu? Uhum. Então, seria... Aliás, o Japão ficaria numa espécie de caos, então ele realmente não pode fazer isso. E mesmo se ele chutasse a barraca e fizesse assim mesmo, ele seria muito mal visto, ele teria que renunciar do mesmo jeito, entendeu? Ninguém ia aceitar mais ele lá. É, pois é. É uma manobra perigosa, porque o parlamento chamando essa votação, ele também corre risco de ser dissolvido, mas tudo depende dessas questões políticas, da situação que o país tá passando e se vai ser bom pra imagem do presidente fazer isso ou não, porque afinal de contas, né, porque o cara deixou de ser presidente que a vida política dele acabou. Uhum. Então, às vezes, é mais negócio sair fora e fazer uma outra coisa do que dissolver um parlamento e quando acabar o mandato você não conseguir nunca mais ser eleito a nada. É. Não, inclusive, é porque, na verdade, o que as pessoas estão questionando é o seguinte, teoricamente, né, o Naoto Kan tá recebendo muita pressão pra sair, e a posição oficial dos opositores, né, é de que ele tá saindo porque ele lidou mal com a crise, né, uhum, do remoto. O que não faz muito sentido, né, quem tá defendendo ele tá se perguntando o que exatamente ele precisaria ter feito que ele não fez, né. Não é uma situação fácil pra ninguém, né. E a administração dele tem sido boa até então. Na verdade, o que o povo tá aproveitando é o seguinte, justamente como a companhia, a Tokyo Electric Power tá escorregadia, o governo tá escorregadio pra fornecer informação, e como é porque surgiu uma informação da companhia elétrica, na época, de que eles tinham conseguido estabilizar lá um dos reatores, e aí o governo assinou embaixo dessa declaração, e aí depois, mais pra frente, surgiu a informação de que aquilo era mentira, né? Então aí a opinião pública ficou contra a companhia elétrica pela mentira, e ficou mais contra ainda o governo, porque assinou embaixo de uma informação que foi liberada sem nem ter realmente sem nenhum tipo de checagem pra ver se aquilo procedia ou não, né? Sem nenhum escrutínio maior. Então, os opositores estão pegando essas coisinhas, entendeu? Pra tentar juntar e fazer um caso contra o Naoto Kan. Mas que, na real, estão usando isso só como desculpa, porque, na real, estão querendo que ele saia desde um pouco antes, porque tanto o Naoto Kan como alguns outros membros do governo estão sendo acusados estão presos aí numa comissão de ética qualquer deles lá pra poder apurar umas denúncias que eles teriam recebido doação de estrangeiros pra campanha deles. E isso é estritamente proibido, né, pro Japão. E se ele for acusado disso, ele não só tem que renunciar, como ele tem que sair de vez da dieta japonesa. Não pode. Do cenário político, né? Tem que renunciar à vida pública de forma geral, né? E aí o que acontece? Os opositores estão pressionando ele, usando essa coisa do terremoto como desculpa, porque se eles começarem a falar, a tentar jogar de novo essas acusações antigas, porque quando ia rolar o julgamento, quando tava no meio do processo, rolou o terremoto. E aí tudo referente a essa comissão de ética foi interrompido. E aí agora eles estão receosos de trazer à tona isso tudo de novo, com força total, justamente por causa desse momento difícil que o Japão tá passando, e eles não querem realmente que as pessoas passar uma imagem que, ao invés de a gente estar tentando resolver o problema urgente, a gente tá preocupado aqui em tirar o primeiro-ministro, né? Uhum. Eles estão pegando tudo que eles podem fazer pra tornar o Naoto Kan uma figura incompetente, assim, aos olhos do público, e poder criar um caso mesmo pra tirar ele, né? Estaria rolando esse complozinho, assim. E a votação, ela chegou a ocorrer, só que não venceu, né? A maioria dos votos que queria que o Naoto Kan continuasse no poder. Aí acontece o seguinte... Inclusive, o próprio Kan virou e falou, olha, se a maioria quiser que eu saia, eu vou sair. Não, o negócio é o seguinte, o que eles estão tentando fazer é o seguinte, estão tentando meio que dar um recado pro Naoto Kan, olha, você pode renunciar agora, baseado nessa acusação aqui, de que você não lidou bem com a crise nuclear que tá acontecendo. Daí você renunciou e você não precisa sair da vida pública, você pode voltar depois. Porque se a gente for pra frente com as acusações iniciais lá das doações ilegais, e a gente ganhar essa parada, você sai de vez, entendeu? Sim. E aí ele pode ser esperto, entendeu? O recado é renunciar, só que ele tá sendo orgulhoso demais, ele não quer fazer isso. Mesmo porque não faz muito sentido ele fazer isso, porque ele não foi incompetente. Então, tá essa cada um puxando a corda pra um lado e a gente não sabe ainda pra que lado vai arrebentar. Esse mês acho que não teve nenhuma notícia depois desse voto, não teve? Alguma coisa um pouco mais factual, assim, sobre como é que tá a situação? Não, na verdade, uma das últimas coisas que saiu foi um funcionário do Ministério da Economia que foi convidado a se retirar do seu cargo, né? Tem até 15 de julho pra fazer isso, porque saiu Convite com data marcada, né? É. Foi convidado a sair do seu cargo, mas tem que ser logo. É, porque ele lançou um livro, há pouco tempo criticando, e nesse livro ele critica a forma como o Naoto Kan lidou com Kushima. Então ele foi convidado a se retirar. Então a perseguição tá acirrada dos dois lados, né? Uhum. Inclusive, o nome desse cara é Shigeaki Koga. Ele parece que ele é um batalhador, assim, ferrenho das antigas. Ele também se opõe a esse sistema de distribuição de energia que é separado, né, lá no Japão. Ele, enfim, se opõe a várias coisas. Tá sempre... a voz dele é bem ativa, assim, no cenário político. Só que dessa vez ele meio que tocou na ferida. Enfiou o dedo muito, muito fundo. Não, eu me pergunto o que o povo japonês acha disso tudo. Porque... Será que eles estão satisfeitos com esse troca-troca, sabe? Tipo, será que é isso mesmo que eles querem? Eles querem ficar procurando o melhor? Ou não? Isso é só politicagem e o povo mesmo acha isso... Realmente, isso é uma coisa realmente que só pra responder alguém que talvez mora no Japão, algum japonês mesmo, pra responder com certeza. Mas eu imagino que isso seja o normal pra eles, entendeu? Então, é o sistema. O sistema é assim. Então, eu acho que eles não se espantam mais, entendeu? O mais próximo que eu vi de crítica quanto a isso foi em Sanarazete Você Sei. Uhum. Mas era em tom de piada, sabe? Um sketch lá, uma cena em que eles não conseguem saber quem tá no poder agora. Eles ficam discutindo pra lembrar quem é o primeiro-ministro atual. Uhum. Eles ficam fazendo várias pequenas paródias com todos os últimos que passaram por lá na época do anime. É interessante você falar isso porque eu tava até lendo um artigo interessante aqui falando sobre em tempos de crise, né, quando que fica que deixa de ser politicamente incorreto fazer piada com alguma coisa, né? Aí o cara menciona quanto tempo demorou pra começarem a fazer piada com a Segunda Guerra, ou quanto tempo demorou pra começarem a fazer piada com 11 de setembro, né? Uhum. E mencionando que faria bem pro Japão fazer piada com algumas crises deles, mas eles não fazem porque o humor deles não comporta esse tipo de ironia, né? E outra coisa também, não é um humor que se baseia muito em criticar autoridades, né? Eles têm esse respeito tão grande por autoridade que eles não zoam tanto assim dos... Não é. Em geral, quem faz é quem tem esse tom de humor subversivo, como se você sei que não é... É muito pouca gente, né? Não, é muito popular e é muito pouca gente que faz isso. Falando que faria bem, porque é através do humor que se você critica critica a sociedade, critica o governo e você até promove algum tipo de mudança no pensamento e tal, e que faria bem pro Japão começar a satirizar e criticar um pouco mais esses líderes tão canalhas ultimamente, que têm tratado eles tão mal, né? Mentindo e fazendo esquema e não dando informação direito, trocando político, né? Essa confusão toda, que o público meio que não faz, as pessoas meio que não fazem nada a respeito, né? Uhum. Pra mudar isso, pra parar com essa palhaçada. Tô completamente não relacionado, não sei nem se eu vou deixar na edição, mas eu queria comentar. Você falou do humor japonês e da ironia. A gente tem essa teoria aqui de que o japonês... Enfim, que o japonês não entende ironia. O japonês não é capaz de entender ironia. Não é capaz, é porque a língua japonesa não comporta. Caberia. Pois é. Aí eu tô lendo esse livro do Haruki Murakami, né, After Dark, que talvez a gente até faça um review logo. Que é bem irônico. Ou não, não sei. Aí tem uma personagem que fala, nananana, ironia. E aí a outra personagem pergunta pra ela, ironia, o que que é isso? E ela tem que explicar o que que significa a palavra ironia, que o japonês, pelo menos o japonês comum, o japonês, tudo. No caso, essa personagem, ela trabalhava num motel, e um motel com prostitutas e tal. Então ela não sabia o que que é ironia, não sabia o significado da palavra ironia, que é bem interessante, sabe? Porque aqui, por mais letrada que a pessoa é, ela sabe o que significa a palavra ironia. Então, basicamente é isso. Ninguém sabe ainda a situação, né? Ninguém sabe ainda o que fazer com Fukushima. Progressos têm sido feitos, mas tá a passo de tartaruga. Os caras já morreram, os caras que estavam trabalhando lá? Eu acho que não. O que tem sido dito é que o Japão vai começar agora já. Vários países, depois da confusão, já anunciaram datas pra poder interromper o uso de energia nuclear, né? Alemanha, se não me engano. Um outro país aí também, tudo data assim, tipo, sei lá, 2020, 2025, mas já tem data, pra eles interromperem totalmente. Pra quê, cara? Assim, se não for um caso, a não ser que seja um lugar com terremotos tão fortes quanto o do Japão, eu não consigo ver por que isso acontecer. Você pode fazer o seguinte, você pode, sei lá, criar projetos pra melhorar a tecnologia, pra deixar mais seguro e etc. Agora, dar data pra interromper, isso não faz sentido, sabe? A culpa não é da tecnologia, não é do uso, e sim das falhas de segurança. Talvez seja uma coisa mais pra deixar as pessoas tranquilas, de repente, porque... Provavelmente, é a única explicação, porque essa demonização da energia nuclear não faz sentido. Bom, ela não é muito ecológica, né? Então, você podendo achar alguma outra fonte mais sustentável, seria legal. isso é verdade. O problema é que as disponíveis que existem não são estáveis o suficiente, né? Não são estáveis e as que são um pouco mais estáveis são tão prejudiciais quanto, então. Uhum. Só que de formas diferentes. É, tá até dizendo aqui que o Khan declarou que o uso de energias renováveis no Japão vai ter passado 20% em 2020 pra frente. Quer dizer, é uma coisa bem lenta mesmo. Que é engraçado, porque o Japão não tem muita escolha, né? No que ele vai fazer. É ar e sol. Fazer o quê, né? Energia solar, né? Porque ar mesmo você precisa de um grande espaço pra ter. Tem que descampar um espaço enorme pra fazer aqueles cataventos. É, até solar. É legal que, enfim, já vi alguns clipes nesses lugares, é bem legal. Eu acho que... eu não me engano, mas eu acho que a energia mais eco-friendly é a solar. Porque mesmo a eólica, você precisa descampar áreas grandes e tal pra poder ter o campo de vento lá. É verdade. Mas até o sol vai explodir um dia, né? Então, como é que a gente vai fazer? Mas ele não vai explodir por nossa culpa, né? Não, tô falando, tipo, a gente vai fazer depois, né? A gente vai morrer quando só explodir. Não, a gente vai dar um jeito de manter, pô. Você não vê da energia. Você não vê da Torru, não, porra. Tá, ok, foi mal. O ser humano sempre sobrevive. Enfim, o negócio é o seguinte: eles estão ainda tentando estabilizar de vez lá os reatores pra ir, quem sabe, soterrar a usina com areia e concreto. Por enquanto não é prioridade. É, o público não sabe ainda exatamente se é seguro, se não é seguro, se vai explodir, se não vai, se pode passar perto, se não pode. As informações variam muito, cada membro do governo fala uma coisa diferente. Então é realmente aquele desespero de que o governo não querer admitir que realmente é uma coisa que é o meio termo, né? Tipo, o mundo não tá acabando, mas a situação também não é bonita. E a gente só vai saber o que aconteceu de verdade nesse tempo quando a coisa acabar. Quando acontecer, tipo, sabe? Quando acabar, ou quando estiver seguro, ou quando acontecer alguma coisa. Então, só que eles não podem falar isso porque talvez as pessoas possam ficar desesperadas demais. Ao mesmo tempo, talvez, eles não querem cantar uma mentira muito escabrosa porque a verdade vai vir à tona. Tá todo mundo com o nariz lá, metido lá. Então, fica essa situação meio chata, né? E nesse meio termo, a oposição ainda quer tirar a porcaria do Naoto Kan, inclusive pessoas do partido dele. Ah, é? Sim, Porque se tira o cara, você é o próximo da linha, né? Figuras lá de cima do partido lá, democrata, né? O chefe de gabinete do cara, entendeu? E, inclusive, tem um cara chamado Yoshito Sengoku, que não é Basara. Sengoku. Que não é Basara, né? Que é chefe de gabinete, ou foi chefe de gabinete dele, enfim. É aliado de longa data do cara, né? E parece que ele já andou manifestando também o interesse dele de ver o Khan indo embora. De furar o olho do Khan. Então, basicamente, é isso. O Jackass que manda boa sorte pro Naoto Kan, porque o nome dele é legal, e eu não quero ter que decorar outro nome de outro primeiro-ministro. Então, sem contar que, assim, ele não é simpaticérrimo como... Qual é o nome dele? O Rosen... Taraço. O Rosenaço. Nenhum vai ser. Então, assim, se for pro Naoto Kan sair, que seja pra voltar o Taroasu. Aliás, o Taroasu, esses dias, ele tava explicando. Eu não lembro o que ele tava explicando. Ele tava dando uma palestra lá sobre alguma coisa. E aí ele usou Pokémon como exemplo. Que um Pokémon você tem que treinar ele pra ele poder evoluir e tal, uma parada assim. Agora ele ligou foda-se, né? Não precisa mais expulsar. Já expulsaram ele. Mas parece que ele tá com uma posição aí, ministro de alguma coisa, uma parada assim, secretário de não sei o quê. Acho que envolvendo cultura mesmo, algo desse tipo. Ivnod Khan, que eu não posso chamar de Time of Thieves, segundo o Johan. É porque eu não lembro qual foi. Você tava falando de um anime outro dia em outro cast. Você tava usando o nome em inglês também, tipo, eu fiquei muito irritado. Aí eu... Qual que foi? Ah, eu não me lembro agora. Eu não lembro. Não foi Trapeze, foi? Não, Trapeze eu falei com você aqui. Não, eu não lembro. Chamava o mini review do primeiro episódio de Eden of the East. A gente falava Eden of the East. Ao invés de Higashi no Eden. Assim como The Girl Who Let Through Time. Eu não preciso falar Tokyo Kakeru Shoujo. Mas Ivnod Khan soa tão bem, por que, que você vai substituir? Eu acho mais bonito Ivnod Khan. Eu acho que é mais fácil falar e soa melhor no meu ouvido que Time of Eve. Eu também acho. O Time of Eve tá mais na minha cabeça só porque a Wiki tá aberta aqui e na Wiki tá escrito Time of Eve. é o torrent que eu baixei. Eu baixei por um torrent, não baixei que ele se incendeu, não. É, o nome era esse, sabe? É, porque ele faz que nem Higashi no Eden, né? Ele mostra no logo mesmo, tem escrito em japonês e em inglês em cima. Uhum. Então. Mas então, o que, que é isso? Alguém apresenta aí. Obrigado. É, então, ele foi. Ele, primeiro que ele saiu em 2009, né? 2008, começou em agosto de 2008. E ele foi exibido pela Yahoo Japan. E algumas pessoas consideram isso como o ONA, que seria Original Net Animation, né? Ou seja, o OVA pra internet. Isso, exatamente. Quando é passado somente pela internet. Porque os episódios são bem curtos, assim. Os episódios originais foram 6 episódios. Os 5 primeiros tinham 15 minutos e o último tinha mais, né? Tinha por volta de 30 minutos, alguma coisa assim. Então era uma animação voltada mesmo pra internet. Foi exibida pela Yahoo Japan e recebeu. E aí, em 2010, ela teve uma adaptação pra um... Não sei se seria certo chamar de movie ou compilação, né? Porque eu só assisti os dois, tanto os 6 episódios separados quanto o movie. E é a mesma coisa. Tem até as pausas do meio, então não sei se dá pra chamar aquilo de filme, né? Ah, é um filme que passou no cinema, né, cara? É. Eles juntaram todos os episódios, colocaram... Tem cenas extras? Ou só refizeram algumas cenas? Não, tem. Eles refizeram algumas cenas e tem algumas cenas extras, sim. E então, uma grande compilação da série, de todos os episódios, em formato de filme, passou nos cinemas japoneses já em 2010, um ano depois. Em março de 2010. E aí ele foi parar em vários festivais de animação aí pelo mundo. Ganhou o prêmio, né, Tokyo Anime, de melhor animação infantil, ou, né, infanto-juvenil. Ah, tá. É, infanto-juvenil, alguma coisa assim do tipo. E foi indicado no Festival de Animação de Nova York. Que é bem estranho, né? Porque não é um produto assim muito, muito infanto-juvenil. É um trabalho cultural, porque ele é dirigido por mesma pessoa, né? E ele é um desses... Justamente por ter sido lançado pela internet, né? Ele é um desses talentosos, das pessoas que surgem de vez em quando no Japão, que fazem 35 mil coisas e produzem quase todo o anime sozinho e lançam pela internet. Que não é um caso assim tão único, não. A gente tem mais alguns exemplos aí, até de gente que já trabalha na indústria e que resolve lançar suas próprias obras independentes na internet, tipo aquele Kowarekak Norgol e tem uns outros que eu não consigo lembrar agora. Co-produziu com os dele, né, mesmo, de Rika. É, no caso dele, ele não foi ele sozinho fazendo tudo, né, ele dirigiu e escreveu, mas ele tinha um estúdio por trás, que... Ele é muito criativo e tal, mas ele é sem papel, porque tem um estúdio só dele. Teve uma injeção de dinheiro bem grande, assim, você vê até pela qualidade de produção, assim, de animação, rolou uma grana ali investida. Não, sim, e o streaming, ele foi no Yahoo Japan, né, e a Yahoo no Japão é um nome muito grande. Então, mas apesar disso, esse diretor aí, ele não tem muita coisa antes, ele tem só umas 2 obras antes, assim, dele mesmo, né, não que ele tenha participado, mas que ele dirigiu e produziu, ele só tem duas outras animações, e daí pra frente ele não teve mais nada. Então eu não sei, assim, exatamente onde que ele tá trabalhando agora, né. Dizem que ele estaria desenvolvendo a segunda temporada da série, da WebTL, que fica totalmente aberta, assim como o filme. É, a série, ela termina como se fosse metade da temporada, sabe, a gente tem muita coisa pra ser contada. É, então, e até no próprio site da Yahoo Japan, onde passou a animação, eles tratam realmente esses primeiros 6 episódios como a primeira temporada. Então, se você caracteriza isso como primeira temporada, você pelo menos está esperando uma segunda, né? Eu achei na internet alguém falando que no Jikan seria um cyberprep. Cyberprep? Como assim? Seria o oposto de cyberpunk. Então, enquanto o cyberpunk, ele mostra uma sociedade corrompida e destruída pela tecnologia, pelas corporações, não sei o quê, o cyberprep, segundo, deixa eu abrir aqui o Urban Dictionary. Segundo a fonte confiabilíssima do... Ó, quite the opposite, é o oposto do cyberpunk. É, ao invés de mostrar um... dystopian, como seria isso em português? Distopia? Distopia. Ao invés de pensar no futuro distópico, mostra um futuro utópico, ajudado pela tecnologia. Uhum. E ainda assim citando os problemas, né? And as loads of shiny stuff. Shiny stuff? Então, tipo assim, coisas brilhantes? É o futuro da Apple. Todo mundo tá usando hoje em dia? Ah, sim. Isso é cyberprep. Ok. Então, uma coisa que eu vi, assim, exatamente ligando ao que você falou, é que quando eu assisti da primeira vez esses 6 episódios, eu tava assistindo Battlestar Galactica. E Battlestar Galactica mostra o futuro pós-apocalíptico, mostra o futuro apocalíptico, não pós-apocalíptico, um futuro apocalíptico, depois de uma interação efetiva entre seres humanos e robôs, né? Em que em um dado momento, os robôs vão lá e se rebelam, né? Mas que ainda assim houve e ainda há uma interação pacífica entre algumas partes, né? É bem legal, assim. Eu vi muita coisa de uma obra na outra. Principalmente porque no anime, porque a fotografia de Battlestar é toda com shake cam, né? Toda com a câmera tremendo. Uhum. comentário, né? E no anime eles ensaiam algumas cenas assim, né? Que a câmera dá umas tremidas e tal. Ele tem umas cenas com shake cam e umas com a câmera voadora que fica dançando pelo cenário. E passa pra lá e pra cá, que é bem legal. E outras na primeira pessoa, né? Tem vários momentos em que tá na primeira pessoa, que você tá na visão do personagem mesmo. É bem legal, né? Sim. Mas então... O cenário é muito bonito, muito detalhado, muito bem colorido, iluminado e tal. Você consegue ver os outros detalhes, até mesmo voando. Não, tem uma cena especial que tem um close numa porta e tem um armário do lado com algumas louças e algumas coisas assim que eu olhei e eu não conseguia ver que aquilo era um desenho. Fiquei na dúvida, em séria dúvida, se eles não tinham tirado uma foto da louça e inserido ali no resto que tinha sido desenhado, porque era muito perfeito. A parte da televisão que mostra a programação na televisão, se as pessoas na televisão não fossem animadas, você ali realmente não dá pra saber que aquilo, né, que aquilo ali não tava sendo exibido de verdade, porque o background, assim, o fundo, os móveis e tudo assim, e aquele tipo, quando você filma a granulação da imagem da TV, né, tava perfeito assim, tava muito real, assim, muito bem feito mesmo, assim, muito detalhado. Uhum. Agora, quanto à trama, esse anime me fez pensar muito nas críticas que as pessoas fazem a Chobits. Uhum. Que todo mundo, quando vai comentar Chobits, diz que é uma temática interessantíssima, que muitos questionamentos poderiam ser levantados ali, não são. Acaba virando um shonen de romance que basicamente tem desculpas pra fanservice e tudo mais, e no final acaba entregando uma mensagem meio estranha, meio conturbada, assim, sobre, então fique com os robôs e tá tudo bem, e você não precisa, e você pode viver virgem pra sempre com a sua robôzinha amada. E o interessante é que Ivan de Camo mostra um cenário muito parecido, só que, pelo contrário, ele foca especialmente em desenvolver questões dentro daquele cenário. Uhum. Por quê? Nós somos apresentados a esse café, né? Que é o nome do café é Ivnodikan, né? Isso, Ivnodikan. Que é o Ivnodikan. E lá nesse café nós temos frequentadores que estão sempre lá, praticamente todo dia. E o anime foca, imagino, eu vi o filme, né? Eu não vi o OVA. Mas eu imagino que cada episódio seja mais focado em um personagem, um frequentador daquele café, certo? É, por aí. Os cinco primeiros vão relacionar os personagens principais, que são os dois garotos, com a galera que tá no café. E o quinto seria meio que aquela ápice, né? Aquele ápice sentimental do relacionamento entre os robôs e as pessoas, né? Sim, então é muito interessante, porque a premissa desse café é o seguinte: lá dentro não há distinção entre robôs e seres humanos. Lá dentro, uhum, todos são iguais. Não, porque assim, nesse universo as pessoas têm esses androides, né? Que ajudam nos diversos afazeres do dia a dia. É um universo que já tem androides há um certo tempo, então os últimos modelos eles parecem com seres humanos. Exatamente como os Chobits, né? É, tem os modelos, uhum, mais antigos que são mais parecidos com esses robozinhos que a gente vê, esses protótipos, filmes japoneses, né? Que a gente vê nos blogs por aí. E os de hoje em dia, digamos assim, são do presente da série, são humanoides. E eles têm tipo um halo na cabeça. É. Assim, eles são indistinguíveis, você não consegue, se não fosse por esse negócio que o Live tá falando, que esse Halo ali em cima, você não conseguiria distinguir uma pessoa normal de um android. Então, sem aquilo, você não sabe quem é o quê, né? O códigozinho fica voando ali, aí quando você faz uma pergunta pro android, ou executa uma ordem e tá te ouvindo, aquilo fica verde, aí depois fica assim, é um sinalizadorzinho ali, né? É um holograma, né, na cabeça. Uhum. É como se fosse o Query, sabe? Fica girando ali, aquele negócio piscando, esperando uma ordem. Ou então dizendo o status, sabe? O cara, o robô, o android tá ocupado fazendo alguma tarefa, ou então se ele tá disponível. E porque eles reagem a comandos de voz. Então você pode chamar o android pra fazer uma pergunta pra ele, ou pra fazer um pedido, e quando você chama, ele presta atenção em você e muda a cor do Halo ali, né? Uhum. E é uma sociedade que algumas pessoas, elas se envolvem muito com seus androides ou com seus robôs, e enfim, querem usar eles pra outras coisas, além de só ficar dando ordem e relacionamento mais frio, e aí essas pessoas acabam ganhando apelido assim na mídia de Android Holics, né? Então, em termos japonês, como é que é? É Droid K? Droid K, é uma parada assim. Dori K, não é? Dori K, isso mesmo. É. Dori K. E aí tem uma organização, né? Chamada o Comitê de Ética, não é isso? Isso. É. Comitê de Ética Humana, né? Alguma coisa assim. Eles são tipo uma organização meio radical que são. Eles fazem uma campanha contra esse relacionamento muito íntimo de humanos. É com com máquinas, eles querem colocar as máquinas no lugar delas mesmo. É, nem isso, assim, eu acho que o foco deles mais é, assim, a ética em substituir os robôs pelas pessoas em todos os lugares, entendeu? E até tem uma propaganda que eles falam assim, mostram um tomate, e aí tem uma mão robótica esmagando o tomate, aí aparece escrito, né? Você comeria um tomate cultivado por um robô? Aí isso não é natural, né? O negócio é assim. Então tá mais aí nessa participação, assim, sabe, muito forte dos robôs na sociedade, na constituição da sociedade em si. É, eles têm várias campanhas, assim, pra lembrar dos limites, o que a organização considera, né? Os limites da relação do ser humano com o robô. Que também, como o Liven falou, essa relação do Dory K, eles têm um comercial lá, né? Do casalzinho, que é um cara com uma androide, e aí no final eles caem e os dois se despedaçam, sabe? Tem várias obrinhas, assim, vários spots que são mostrados ao longo do filme, ou do OVA, lembrando dessa organização, lembrando a sociedade, quais são os limites, quais seriam os limites da relação entre humanos e robôs. E o protagonista da história é o Riku, saca? Que é um estudante colegial, é colegial, né? Ou ele é universitário? Ele é colegial, bem novo. E eles têm uma robô em casa, uma androide em casa, né? Os pais deles estão convenientemente fora de cena, obviamente. O tempo todo. inclusive, só lá pro meio do filme que eu fui saber que eles tinham pais, né? Uhum. Que a mãe deixa um bilhete lá num canto e, oh, meu Deus, mamãe, que legal. No começo, a Sam, que é a androide dele, ele fala que são pais, né? Ele fala, ele pede estátua à família. Realmente. O seu androide, ele vem que toma conta da casa inteira, então, você pergunta, ele sabe onde cada um tá, o que tá fazendo e tal. Então, daí, tipo, ele começa a perceber... Como é que ele começa a perceber, como é que desconfiar que a Sam tá meio que agindo por conta própria? Ele dá uma olhada no log das ações que ela tomou. Isso, aí ele vê o ai, caramba, ele vê o sloganzinho do bar, né? Que é "Are you enjoying the time of it?" Então, a Android, ela tem esse log, um log bem técnico, dizendo todas as ações que ela tomou ao longo daquele dia, e aí ele foi checar o log dela e no meio lá das ações tinha o slogan do café. E pelos logs das ações, né, pelas direções que ela tomou, que tem lá, a Android andou do ponto X ao ponto Y. Tem as coordenadas, assim. As coordenadas. Ele foi seguindo as coordenadas até chegar no café, até chegar no Ivna de Khan. Ele vai com o dele, que é o massacre, e os dois vão perseguindo tal e descobrem o lugar. Eles entram dentro do café, né? E aí eles vêm lá, só que eles não veem ninguém, vêm assim, pessoas normais conversando e tudo, tem atendente do café, então eles se deparam com pessoas normais, só que na entrada eles veem um android, sabe, entrando no café. E aí ele tá com, né, quando ele entra, ele tá lá usando aquele Halo dele, tá lá normal. Quando eles chegam lá, eles veem o cara lá dentro sem o tal do Halo. Sim, logo na entrada do café tem um quadro dizendo qual é a última regra, a única regra desse café. Ali dentro, androides e humanos são iguais e não devem ser tratados de formas diferentes. Devem ser tratados como iguais, como que são. Inclusive, é até rude lá dentro você perguntar se alguém é androide ou não. E o filme brinca muito com isso, né? Você passa o filme todo tentando descobrir quem é, quem não é, e sempre bem desconfiado, e quase sempre ele te surpreende com alguma reviravolta quanto a isso. Mas aí o que acontece? Nesse café, os androides não têm o Halo, porque existem essas zonas no mundo que são as zonas neutras, onde os androides ficam livres para fazer o que eles quiserem. Eles não precisam obedecer as leis da robótica, que são as três leis de Asimov, né? Basicamente, elas têm um pouquinho umas alterações assim, leves, assim, não é nada muito, muito forte, mas assim, elas são exatamente as três leis de Asimov, elas têm umas mudanças sutis ali, mas é quase isso, é quase lá. Quais são, sabe, as mudanças? Eu lembro assim que na descrição assim, ela tá um pouquinho diferente, assim, mas são quase as leis de Asimov, não são exatamente iguais. No anime especificamente, assim, nenhum android pode causar danos, né, um ser humano, nem permitir que ele se machuque, né? Ele deve seguir todo o comando dado pra ele, desde que não entre em conflito com a primeira regra, e ele deve se proteger e desde que não entre em conflito com as duas primeiras regras. Que são exatamente as três leis da robótica do Asimov. Não, tá, mas na descrição do anime ela tem umas mudanças, assim, tem uns negócios de também obedecer a ordem, assim, ser exatamente fiel, assim. Tem umas coisas de protocolo, assim, mesmo pra robôs mesmo, né? Não, o que o anime faz muito, e que era também o que Asimov fazia nos livros dele. Brinca com os buracos, entre aspas, nas regras, assim. Eles conseguem meio que dar a volta na regra fazendo aqui. Como se fosse mesmo o que um advogado faria, faz com a lei, assim, né? Pega. Sim, e era o que Asimov fazia nos livros dele. Ele inventou as três regras e aí no livro ele brincava com buracos que poderiam existir ali, ou situações que talvez as três regras ficassem em perigo, sabe? E como resolver isso quando uma regra entra em conflito com a outra. E o anime faz exatamente isso, achei isso bem legal. Uhum. E o legal ali também é que não fica muito claro exatamente se aquelas zonas cinzas ali, né, aquela gray zone que ele fala, se aquilo é gerado por alguém, ou então se é realmente são natural ali, são áreas assim que de exceção do sistema. Não deixa, que a gente tava até comentando isso antes, várias questões com em aberto. Por isso que a gente até tava se questionando se vai rolar uma segunda temporada, porque tem algumas coisas ali. É meio obrigatório, né? A história fica pela metade. Assim, Que aí foi que eu falei, a diferença entre o anime, os seis episódios originais e esse movie, é que no movie tem várias cenas extras, várias não, vai umas três, quatro cenas a mais, falando exatamente sobre esse background mais técnico desse mistério, dessa zona de exceção aí. Então, fala mais um pouquinho, até no final do movie, depois dos créditos, você tem algumas explicações a mais, até sobre a menina e tudo, mas a diferença tá bem por aí. Eu fiquei um pouco quando eu comecei a assistir o filme, eu confesso, eu fiquei um pouco achando que não ia ser essas coisas todas, justamente na hora que eles falam das três leis, porque eu pensei assim, putz, vocês estão usando as três leis dos imóveis, tipo, de novo, né? Aí eu pensei assim, ai, mais outra história de Android que descobre, que tem sentimentos e ainda usam as três leis. Eu achei que fosse ser uma colagem de um monte de clichê mesmo, beijo e tal. O visual era muito bonito, então isso que me segurou um pouco. Não, o visual é bonito demais, todo mundo fala muito bem disso. Então eu acho que não deve ser isso, deve ter alguma coisa a mais, né? E realmente foi surpreendente eles conseguirem pegar essa temática, que já foi bem utilizada, e conseguir algo, criar algo bem único com isso. Uma coisa interessante é que não é como se fossem androides frios que descobrem que têm sentimentos. A impressão que dá é que os androides, eles são plenos, eles são seres completos, só que quando eles estão com Halo, eles são limitados. Aquele Halo é como se fosse uma trava de segurança, um limite que faz com que eles sejam lógicos e exatos ao invés de sentimentais e seres humanos completos. Eu acho que nem questão de ser lógico e exato, porque a Sammy chega a dar umas, no final, assim, em algumas partes. É questão de obedecer ordens, né? A coleira deles. Isso, eles são bem obedientes, assim. Então, eles até falam em algum momento lá que eles estão falando aquelas coisas técnicas sobre uma trava de restrição mesmo. Então, uma restrição comportamental ali de que talvez eles não podiam se comportar livremente como eles se comportam dentro do café. Então, ali, antes, no trabalho normal, quando eles estão em casa, eles têm que se comportar como se estivessem no trabalho. Mas eles têm ali, no fundo, eles têm aquela consciência que é própria e original, né? Tem uma parada também que a Sammy, por exemplo, ela até poderia se comportar um pouco mais, de forma um pouco mais original na casa e tal, mas ela se segura e não faz isso pra não assustar mesmo os donos dela, ou pra não... tem um senso de dever, assim, digamos assim, né? Não é apropriado pra ela, enquanto ela tá exercendo aquela função, avançar esse sinal, né? Então, é como se eles tivessem a capacidade de ter essas emoções complexas, né? Que foge esse esquema de trabalho deles, de ser uma máquina, somente uma máquina. Eles têm essa capacidade, né, de imaginação, do sentimento em si, mas em algum momento ali eles não podem, em algum momento não, por algum motivo eles não podem demonstrar isso. Só que quando eles estão dentro do café, isso é liberado. Então eles se comportam como pessoas normais e se tornam indistinguíveis. Eles são pessoas com sentimentos ali, eles viram pessoas, né, viram seres humanos ali, basicamente, né. Assim, quando a gente é apresentado ao café, nós somos apresentados a vários personagens que deixam essa dúvida de quem é e quem não é ali, né? Uhum. Porque no café você tem um casal que parece ser um casal de diamantes, assim, que estão meio que pulando a cerca escondido, sabe? E aí você fica o filme quase todo se perguntando quem é droid, quem não é daquele casal. Tem um velhinho com uma criança, tem uma garota que aparece logo de cara. A maioria dos personagens você fica um bom tempo na dúvida se é robô, se não é, e as respostas vão surpreendendo. E cada segmento do filme, que é mais ou menos representando cada episódio da websérie, meio que foca na história, na side story de um ou outro personagem e de como toda essa galera vai afetando a vida do protagonista, vai mudando a forma dele ver as coisas e também mudando a forma do amigo dele ver as coisas, porque esse amigo dele, o Massa, ele é apresentado meio como o melhor, faz aquele papel do, entre aspas, melhor amigo do protagonista, que geralmente serve só pro protagonista ter alguém pra conversar. Uhum. É igual o melhor amigo do vilão, né? Que também é aquela pessoa que não tem história nenhuma, ele só serve pro vilão contar o plano pra alguém e a gente ficar sabendo. Só que no caso do Massa é meio surpreendente, porque depois ele também ganha toda uma backstory, a gente descobre por que que ele age da forma que ele age, ou por que que ele aparentemente não tem uma relação muito próxima com android nenhum, e diz pro Riku que na casa dele não tem android servindo a família dele e tal, e a gente vai descobrir depois a gente fica o personagem. Então, eu acho que a principal diferença, realmente, como o Live tinha dito, o tema em si, isso já foi abordado em vários outros filmes, várias outras obras. Eu acho que a maior característica da obra é a visão dos garotos mesmo, desses dois garotos. Porque eles têm uma visão, assim, de uma pessoa nova que não, né, não estão com os seus sentimentos, a sua consciência, os seus valores bem definidos. Então, em alguns momentos, eles chegam a ser fúteis, chegam a ser egoístas, sabe? O próprio garoto que seria o dono da Android principal, seria o protagonista, né? Em alguns momentos, ele demonstra um sentimento de posse pela Android e, sabe, isso mostra aquele egoísmo dele, aquela coisa dele não saber analisar bem e nem, sabe, entender o valor daquelas emoções, de como aquilo é diferente. Então, quando você mostra através de uma perspectiva assim, mais jovem, assim, uma perspectiva um pouco menos madura, aí que você muda ali, porque você vai mudando conforme os personagens ali, aqueles personagens secundários vão sendo mostrados, você vai vendo junto como isso vai mudando o personagem principal e esse relacionamento que ele tem com aquela Android que mora na Android que tem na casa dele, entendeu? De como ele vai mudando a opinião dele de que aquela pessoa, aquela Android devia ser só uma máquina que deveria servir, e como ele vai vendo como ele vai humanizando aquela personagem. Não, é interessante porque o roteiro, ele é bem amarrado de uma forma que cada arco, cada episódio do OVA, né, e cada arco no filme, ele serve pra três coisas diferentes, né? Ele serve pra desenvolver a história daqueles personagens e assim apresentar um conflito daquele mundo, né, um conflito social da relação ali entre androides e humanos. Ao mesmo tempo, ele serve pra brincar com essa coisa do sci-fi, das leis, e leis entrando em conflito, e toda uma hierarquia mais complexa ali da relação entre androides e humanos. E como terceira função de cada arco é fazer os dois personagens principais eles mudarem um pouco a visão que eles têm dos androides, de toda a problemática ali. Agora, acho legal que o roteiro é bem, bem inteligente, bem sutil, que você tem. Você tem que prestar muita atenção. Tipo, eu tava comentando com o Darko hoje que eu vi esse filme na minha cabeça em todos os lugares hoje ao mesmo tempo. E aí, se você não prestar atenção, você perde muita coisa, porque o diálogo não é expositivo, né? Então, você vai descobrindo os detalhes do passado de cada um, do relacionamento deles, é tudo muito rápido e bem sutil mesmo. E tem coisas que eu só fui perceber lendo a respeito dos personagens depois. Alguns detalhes de backstory, assim, que eu sinceramente vou ter que ver esse filme de novo, assim. Não, até eu tô com vontade de ver ele de novo, porque tem muitos detalhezinhos, ele é muito cheio de detalhes dentro de cada diálogo. E tem uma coisa que eu gostei pra caramba que eles fazem também, no mesmo diálogo. Tem diálogos muito longos. Então, vamos dizer assim, um grande diálogo, ele vai mudando de clima repentinamente. Ele vai caindo pra um lado mais pastelão, mais comédia, aí do nada ele fica mais tenso, e a música e todo o clima de fotografia, etc, vai se moldando, e é tudo bem repentino, sabe? Do nada, pai mudou, e pai mudou, e pai mudou, e ele te deixa meio perdido, sabe, com isso. Ele te deixa um tanto quanto perdido com isso, ao mesmo tempo que ele faz brincadeiras. Às vezes ele pega uma cena cômica e coloca num setting mais tenso. Por exemplo, quando eles estão conversando com esse casal que eu falei, esse casal que parece tá se encontrando escondido, a moça, ela usa um decote muito grande, né? E aí, toda vez que o protagonista vai olhar pro decote dela, eles colocam uma música de tensão, como se fosse alguma coisa muito séria que tá acontecendo ali. É bem divertido. O humor na série não é muito exagerado, né? Então, esse detalhezinho, bom, só pra dar uma adiada mesmo. Então, primeiro alívio cômico mesmo, porque quando a coisa tá muito tensa, tem um detalhezinho de leve, que é bem engraçado e bem divertido. E é bem natural também. E tem uma sequência inteira que é bem engraçada, e ao mesmo tempo ela é dramática, né? Que é a minha sequência favorita. Eu acho que hoje eu não tô uma pessoa muito profunda. Então é uma sequência mais palatável mesmo, né? Que provoca um riso mais fácil e apresenta o drama de forma mais fácil também, sem tanta piedade como o resto do filme, que é quando entra aquele robô sucateado lá, que é tão legal. Que eles tratam assim, eles tratam do tema também de abandono, porque eles mostram que essa consciência que esses androides têm não estão presentes só nos androides mais novos, que são iguais aos seres humanos. Isso aí já está presente em outros modelos que são até diferentes, são mais parecidos com o que a gente consideraria um robô mesmo. O que é engraçado, porque a tecnologia parece ter se desenvolvido muito rápido. Esses modelos obsoletos, eles são de 7, 8 anos atrás, sabe? Ah, então, mas eles não são muito antigos. É, pois é. Tecnologia seria assim mesmo, né? Mais ou menos, né, cara? É como se daqui a 6 ou 7 anos a gente tivesse robôs que são humanos plenos. Não, eu tô falando assim, dentro daquele... Do ambiente da série. A partir do momento que você desenvolveu uma inteligência artificial e ela mesmo poder trabalhar sobre ela, sabe? Assim, um paradoxo meio interessante. Você vai ter um desenvolvimento muito rápido, né? Uhum. Mas Não, eu falei, a partir do momento que ele já tem toda a tecnologia pra criar a parte do software da coisa, né? Mudar o shape do negócio é fácil, né? Tipo, uhum. Assim, o bicho é uma moleza mesmo. Já faz todos os trabalhos de casa, já conversa com você, fazer ele parecer gente, teoricamente, nesse universo. Não deve ser nada tão impossível assim. Apesar de que o anime brinca até com isso, né? Com os upgrades do software. Quando eles usam esse robô velho, uma coisa que eles usam... A cena é toda sobre isso, sobre os conflitos desse robô velho naquele ambiente livre. O software dele ainda não estava pronto para aquela situação, então ele tem muito mais conflitos do que os outros. Uhum. Não, e ali sim também que esse robô que eles mostram, ele tem a memória apagada, e aí eles vão perguntar algumas coisas pro robô, e aí o robô entra em conflito também por causa disso, porque ele não sabe como responder. Uhum. E aí o que ele acha que ele é, a identidade que dão pra ele depois que apagam ele, ele mesmo analisando através da lógica do robô, ele não consegue, sabe, entender por que que ele é daquele jeito. Então, ele assim, aquele é um robô que tá ali já quase indo pro, sabe, já acabando a existência dele. E aí tem uma carga emocional muito grande, assim. Mas, assim, eu acho que essa carga emocional tá presente em todas as partes da série. Sim, todo arco ele tem um lado mais cômico e um lado, ao mesmo tempo, mais sentimental. É, porque eu penso assim, eu acho que nem mostrou esse negócio ter várias partes de romances entre androides e humanos, esse tipo de coisa. Eu acho que se acontecesse de um momento a gente ter seres que pensam igual a gente, que tem sentimentos iguais, que eles mesmos não possam distinguir os sentimentos dele, aonde que os sentimentos dele são artificiais, e nem nós podemos perceber isso, eu acho que é natural que haja um relacionamento e que a gente trate aquilo como um ser semelhante, como um ser igual, entendeu? E eu mesmo não vejo por que que deveriam, né, por que que você deveria conter isso, ou então por que que isso deveria ser errado. Uma coisa legal, que eu não sei se eu viajando um pouquinho demais, mas se você for prestar atenção na dinâmica dos androides com o café, tem um tom de crítica social ali também, né? De ser humano mesmo. Ser humano na situação. O ser humano na persona pública, na persona de trabalho dele, que ele tá andando por aí, tá, enfim, vivendo a vida dele, enquanto no momento de descanso à noite, quando ele vai pro bar, enche a cara e se solta, sabe? É. Então, foi como eu falei, é como se esses androides, eles representassem bem esse espírito japonês de trabalho, assim, né? Eles dão tudo de si no trabalho, eles fazem o que se espera que eles façam, né? Uhum. E depois eles extravasam em outros horários. E extravasam da forma japonesa, né? De extravasar, que costuma ser bem exagerado. É, tipo... Ser mais sincera do que o normal, até. E aquela criança, cara. Que criança? Aqui é um gato? A Chicha. Chie-chan. Muito legal. Ah, vocês prestaram atenção? Que chamam ela de Chie-chan, né? Uhum. Aí quando o robô velho entra lá e ele vai escanear, a gente vê na primeira pessoa o robô velho, né? E aí ele interpreta o Chie-chan como Chie-cheng, de chinês. Uhum. Um G no final. Mas divertido. Tem vários easter eggzinhos assim perdidos no anime. Não, mas é bem legal também. Aí ela fala que é um gato, né? Aí ela mia. Muito, muito engraçado. Essa parte é muito legal. Eu gostei bastante desse personagem. O Levi ficou irritado com a criancinha. Ah, não, porque no começo do filme eu tava meio sem entender exatamente o que ela tava fazendo ali e tal. Porque eu tô falando, o filme não é expositivo, então ele não deixa claro pra você quem tá fazendo o quê, por quê, entendeu, ali. Então você vai descobrindo e aí rola aquele medo de que vai acabar e não vão te falar quem é a pessoa, sabe? E vai o que acontece, assim, né? Não, exatamente. Você meio que entende um pouquinho, assim, por que que ela tá ali e tal. Aquele pai dela tá levando ela ali, né? Não tô falando com ela. Tô falando o que acontece com alguns personagens. Na verdade, com um específico, que é a dona do café. Né? Sim, ela obviamente é a mais misteriosa, porque pra começar você fica o filme inteiro pensando, não, ela é robô. Não, ela é não. Não, ela é. Não, ela não é. Cada hora você acha de acordo com o que ela vai fazendo e tal. E aí, meio que no final, durante créditos, né, usando... Eles dão uma explicada por alto, mas ainda fica muita coisa aberta, muita coisa aberta. É, então, na animação original, realmente, você não sabe de nada. Não tem, né, aquela cena dos créditos. Até isso que eu tô falando, aquele detalhe que aparece aquele monte de cientista, aquela cientista falando, aquelas coisas todas, não tem quase nada disso. Tem algumas coisas, mas não tem quase nada. Então, tanto que eu já tinha visto, eu já sabia quem era robô. mas essas explicações, assim, até eles falam de uma coisa, né, de espalhar o convite, né, de como os convites são espalhados, como os androides ficam sabendo daquilo. Tem toda uma explicação técnica ali por trás que na animação original realmente não tem isso. Enfim, o anime termina com bem aberto. O que era pra ser a trama principal, que a gente imaginava que seria a trama principal, que é o protagonista e a Sammy, né? A Android que trabalha na casa dele praticamente fica pela metade, você não sabe no que vai dar aquilo. E termina pedindo uma segunda temporada, um segundo filme, alguma outra coisa pra complementar e fechar todas essas pontas. E a história fica completa, né? Só que até agora, por enquanto, ninguém sabe se isso vai acontecer ou não. Provavelmente vai acontecer. Foi um trabalho de sucesso, né? Enfim, causou uma boa repercussão. E eu acho que não tem porquê, mas eu acho que deve demorar mesmo, mais pela qualidade mesmo da produção, né? Então... e eu acho que não tem por que ficar tão preocupado, porque não faz tanto tempo assim. Esse filme saiu faz, o quê? Um ano? Saiu na metade de 2010, se eu não me engano. Março de 2010. A questão é que o filme é só uma compilação mesmo. Mas então mesmo o anime passou em 2009, sabe? Então tem 2 anos desde que o anime foi feito. E uma compilação, um ano da compilação. É 2008 pra 2009, então faz um pouquinho mais de tempo. Mas vale lembrar que é uma obra independente, né? Até a segunda ordem é tanto quanto independente, não é? Não tá numa grande rede de TV nem nada do tipo, então é normal demorar um pouquinho mais. Eu não sei, eu não tenho grandes esperanças de que vai ter uma segunda temporada. Eu não sei, porque senão já teria sido anunciado alguma coisa, a gente já teria visto algum tipo de notícia sobre isso. E eu não vi nada. Então, eu não sei, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que provavelmente não deve rolar uma segunda temporada, não. Mas os japoneses normalmente têm essa coisa de avisar, tipo, 3 meses antes, né? É, pode ser, tomara, porque é muito bom, muito bom. Eu espero que realmente tenha. A gente sempre bate na tecla aqui que o japonês tem esse estilo de lançar coisa faltando uma semana pra o negócio sair, né? Um título ou outro que eles começam a soltar uns hintzinhos antes é pra gerar expectativa, como é. E sempre assim, nunca mais do que um ano, sabe? É sempre menos do que isso. É o que eles fazem com o Haru e tal, que a gente comentou de ficar soltando umas pistas aqui e ali e tal, mas geralmente é na hora que sai que eles estão desenhando. Então... Pois é. Não, e como ninguém sabe exatamente o que o cara tá fazendo, então obviamente é que é legal você supor, é certo você supor que ele esteja trabalhando no desenho. Apesar de que eu tava olhando aqui o Evil Nerd Khan de 2009, né? Os animes dele tem um grande espaço entre um e outro, sabe? Você pegar os 3 mais famosos, um é de 2002, o outro é de 2006 e aí o outro é de 2009. Então, enfim, sei lá, até 2012, 2013, talvez a gente tenha uma segunda temporada. Não acho tão difícil assim, não. Até porque repercutiu bastante. Eu lembro que na época que isso saiu, todo mundo tava comentando por aí, sabe? Então, eu fui assistir esse anime, porque realmente eu vi, assim, de um tempo depois, uma galera falando sobre as qualidades da produção mesmo, dizendo que os japoneses consideram como um dos animes mais bonitos já feitos. Porque se você for olhar a animação original, que é basicamente a mesma do filme, você vai ver que aquilo pra 2008, que deve ter sido produzido em 2007, se você pegar um anime da mesma época, assim, você não tem aquela qualidade de animação, aquela qualidade, sabe, visual mesmo, gráfica, de detalhamento. Você tinha pra cinema, né? É, então. Não pra OVA e série de TV. Né? Não pra uma série de 15 minutos que passou na internet. Então, realmente, aquilo tem um esmero muito maior ali, uma dedicação ali por parte do autor muito grande, né? Mas é bem legal, realmente. Vale a pena ver, tanto pela história, quanto pela qualidade de produção. Pois é. E eu acho que esse tema, assim, né, de mostrar essa, né, essa a complexidade da origem do pensamento, essa violação de crenças, né, de tipo de que o ser humano não deveria poder se relacionar com um ser feito por ele, né, ou, né, um robô, um ser que não tivesse a mesma origem que ele, e né, essa relação de aceitar o fato de que linhas de código de programação se tornariam sentimentos, né, é uma coisa assim que é muito, eu vejo isso num futuro próximo como uma coisa que vai ser muito presente. Eu acho que a gente um dia pode acabar chegando numa inteligência artificial bem próxima disso. Eu não sei, não tem muito preocupado em produzir. Não parece que tem ninguém muito preocupado em produzir isso por aí, né? Ah, tem sim, cara. Tem muita gente, velho. Tem muita gente pesquisando o cérebro inteiro pra fazer isso. Porque se você for ver, a partir do ponto de vista técnico, deixando de lado toda a parte, né, holística da coisa, nós temos um hardware biológico e um software químico. Sim. Então, há os elementos pra você fazer uma consciência pensa igual ao nosso, igual a nossa, os elementos, assim, que eu digo de construção, eles existem, a gente poderia fazer. O problema é que é tão complexo, que pra gente chegar nisso, a partir do momento que a gente chegar no entendimento completo da nossa consciência, isso vai ser muito fácil. Fazer uma inteligência artificial vai ser muito fácil. Aí a questão vai ser de, se isso vai, realmente vai interessar alguém, né? Eu realmente não acho que vai acontecer um dia, cara. Sei lá, é uma afirmação meio corajosa, mas eu acho que não dá, cara. Não dá pra você criar uma consciência independente. Alguém que vai pensar e vai raciocinar e vai ter sentimento como humano. Porque não dá, não dá. Como não dá, cara? Dá? Um dia. Não dá. Porque não dá é ótimo, né? Tipo assim, dá. Assim, em teoria, é totalmente possível. Na minha opinião é o seguinte: dá. Só falta ter interesse e dinheiro suficiente investido nisso. Não, cara, você pode programar uma inteligência artificial, você pode antecipar qual reação ela vai ter frente a cada coisa, mas ela nunca vai ser independente, entendeu? Ela nunca vai pensar como um ser humano, ser como um ser humano, entendeu? A gente tem milhões de anos de evolução pra ter chegado aqui, entendeu? Não vai acontecer. Mas não tinha nenhum ser inteligente moldando a gente. Durante esses milhões de anos. A gente cresceu sozinho, sabe? Não tinha ninguém acelerando a nossa evolução. A hora que o ser humano se tornar o designer inteligente, como algumas pessoas acreditam que houve um grande arquiteto, a partir do momento que você tem uma pessoa que consegue analisar algo que já foi feito e repetir aquilo, o processo é muito, muito mais rápido. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer em 5 anos. Tô falando coisa de 100, 200, 300 anos. É isso que eu tô falando, sabe? Não posso dizer nunca agora. Quem vai saber daqui a 300 anos o que a gente vai acabar de fazer? Se a gente ainda existir? Pois a gente vai viajar no tempo, a gente vai ter skate voador do Mark McFly. Coisa. Agora, isso não, cara. Porque por dois motivos. Um motivo eu não posso muito trazer à tona aqui, porque nem todo mundo acredita e tal. O Johan aqui tá representando essa galera. Mas, pra quem acredita, uma grande parte da consciência humana na verdade, a consciência humana tá na alma humana. E você não consegue reproduzir uma alma numa máquina. Então, por isso que eu acho que não vai acontecer. Mas, sem usar esse argumento pra poder a discussão ficar um pouco mais abrangente, eu acho que o cérebro humano, ele é fruto de muitas experiências, de milhões de anos, de muitas coisas que aconteceram com a nossa espécie, e não tem como você colocar isso, você, o homem, entender isso, essa complexidade toda, e colocar e fazer algo independente e pensante, não tem como. O que eu posso dizer assim, por exemplo, em termos de avanço do que eu venho lendo ultimamente, a última coisa que eu vi é que já estão conseguindo recriar 12 segundos de memória dentro de um cérebro artificial, entendeu? É só um impulso elétrico, é só isso, não tem informação carregando ali, não tem nada disso, mas eles já conseguem fazer uma memória artificial igual à memória do nosso cérebro. Eu acho que o progresso da ciência, ele é muito mais forte que tudo. Nós chegamos em 100 anos do nada Deus fez o mundo para a teoria do Big Bang, nós chegamos em pouquíssimo tempo, e eu acho que o avanço ele sempre dobra, ele sempre vai crescer o dobro do que ele foi ontem, entendeu? Então eu acho que essa questão de falar que nunca, eu já não acho. Agora, o que eu posso concordar com você é o seguinte: a partir do momento que a gente entenda completamente o cérebro, eu não sei se vai ser mais interessante pra gente que se nós transportamos a nossa consciência pra outra coisa do que fazer robôs, entendeu? Do que simular a nossa consciência em outros seres. Mas eu acho que o ser humano, ele tem esse intuito de criar, porque assim, é um intuito de reproduzir, de se propagar, de se espalhar pela eternidade. E eu acho que sim, os androides, os robôs, a inteligência artificial é uma maneira de propagar o ser humano pro resto do tempo. Sim, então, a minha visão é mais ou menos essa. Eu não digo que nunca é possível, porque, enfim, eu vou saber o que vai ser possível e o que não é. E por mais que o ser humano seja muito complexo e tudo mais, eu acho que as possibilidades de um ser humano sozinho são finitas. Eu acho assim, por exemplo, você pode dizer que pode acontecer da raça humana conseguir dominar com perfeição a arte da clonagem, por exemplo, e começar a produzir seres humanos. Isso pode acontecer. Agora, criar outro ser do zero sem ter... Mas, Cris, raciocínio, livre-arbítrio, tudo isso, por mais que tenha uma gama de possibilidades muito grandes, elas acabam. Eu não acho que a gente vai conseguir mapear um negócio desse, entendeu? Eles já estão mapeando, entendeu? Quando a gente tiver inteligência e tecnologia suficiente pra isso, é possível mapear. Agora, qual o tamanho dessa tecnologia e dessa inteligência, eu não sei qual vai ser. Porque realmente é algo muito grande, muito complexo e muito variável. Só que, sei lá, um dia pode ser possível. Não posso dizer nunca. É porque assim, por exemplo, aqui você... Quando você eleva o cérebro para uma coisa assim, fora dos limites da realidade, da nossa realidade, usando elementos religiosos, alguma coisa desse tipo, você deixa para trás coisas, por exemplo, como remédios contra a depressão. depressão, sabe, tratamentos, impulsos eletromagnéticos diretos no cérebro, que isso é demonstrado claramente, você pode pesquisar em qualquer lugar, você vai demonstrar que o cérebro em si, ele tem partes que são responsáveis exatamente por essas funções. Então, você interagindo no hardware biológico, interagindo na massa cerebral, você consegue influenciar pensamentos, entendeu? Há pouco tempo agora, eles desenvolveram, até tuitei isso, eles desenvolveram uma droga que suprime as más memórias, e só, ela não mexe em mais nada. Isso só destrói seu cérebro. Não, o que acontece é que assim, que os caras falaram que as más memórias, elas também estão ligadas ao processo de aprendizado. Então não é interessante pra ninguém. Mas você poderia usar essa droga, e eles mostraram efeitos realmente reais disso, de que você pode pegar e pegar uma informação de um tipo, exatamente como você faz num computador, e alterar essa informação, apagar ela, entendeu? Então eu acho que quando você olha essas coisas, você pode ver que o ser humano é sim, o cérebro pode ser uma coisa que pode ser manipulada. Ele pode ser manipulado, eu só acho que pode ser recriado sem ter matéria-prima humana, entendeu? Eu acho que ele pode ser não recriado exatamente igual, mas um simulacro que na prática funcione da mesma forma, eu acho que um dia é possível. Porque o que acontece é o seguinte, tem várias coisas que impedem. Primeiro, a fonte de energia pra poder alimentar isso, entendeu? Teria que ter muita energia. Não só isso, tipo, qualquer decisão, qualquer coisa que esse cérebro vá fazer ou pensar, sempre vai ser baseado em alguma programação inicial, alguma diretriz, entendeu? O que o ser humano faz não é exatamente a mesma coisa? As decisões que você toma são baseadas nas diretrizes e programações do que você viveu. Do que eu vi. Do que você experimentou. Não é que do que você viveu, do que você olhou, do que você observou. A criança aprende assim, ela olha um adulto falando, vai repetindo, olhando, repetindo, e a partir do que ela olha, ela vai desenvolver essa habilidade própria. E do que você viveu, a sua personalidade, ela é resultado das suas experiências de vida. Cara, mas essa vida, memória genética, são coisas sociais, tipo, é muita coisa. Mas são finitas. Uma hora acaba. Pode ser enorme, mas é finito. E o que você falou de energia, cara, se você for comparar uma bateria, sabe, a quantidade de aproveitamento de energia de uma bateria e do nosso corpo, a bateria é muito mais eficiente. Se você for analisar dessa forma, entendeu? É claro que pra função que o cérebro tem, ela não seria útil. Não seria exatamente o que a gente precisava. Mas agora, pra você trazer pra termos técnicos em hardware, foi o que eu falei. Em termos de peça, de funcionamento físico, é totalmente possível, totalmente. Eu acho assim, nós vamos conseguir dominar completamente o nosso próprio cérebro, a gente vai poder reproduzir, a gente vai poder programar exatamente como a gente quer que as pessoas nasçam, pode acontecer, entendeu? Isso já meio que já acontece e vai acontecer cada vez mais e tal, mas eu acho que é igual quando você vai fazer iogurte, que você, pra fazer um iogurte novo, você, na receita do iogurte tem iogurte, você tem que usar um pouquinho de iogurte pra poder fazer iogurte. Eu acho que sempre você vai ter que ter matéria... Então, onde veio o iogurte original? Eu acho que sempre vai ter que ter matéria-prima humana, entendeu? Pra poder fazer a cópia ou o simulacro. Vai ter que ter células humanas, vai ter que ter, entendeu? Eu acho mais plausível e mais possível que a gente consiga dominar tudo, aí chegue um japonês, crie um robô, e aí todo mundo fala, que legal, tá, então, vamos fazer uma coisa mais útil agora? Todas as nossas descobertas até hoje são variações, entendeu? De alguma outra coisa, que já tem na natureza, entendeu? Você pega, você modifica, você melhora, a matéria-prima sempre é o natural, entendeu? A gente nunca cria, o ser humano nunca cria nada do nada, entendeu? Todas as criações humanas partem de matérias-primas. Tá, então os robôs que existem hoje em dia, eles seriam o quê? Da onde vem a matéria-prima do robô? E de onde vai vir a matéria-prima do robô que a gente tá falando? No mesmo lugar. Tô falando que... eu tô fazendo uma metáfora, caralho. Você nunca vai conseguir criar um cérebro, uma inteligência artificial, sem que seja um clone, sem que seja alguém sem que tenha tido uma matéria-prima de alguém que... Assim, o que foi que eu falei? Eles já conseguem. Os caras já conseguem simular dentro de organismos artificiais que não são o cérebro humano exatamente, que são partes, assim, feitos artificialmente, utilizando pode ser uma proteína, ou então pode ser até, aqui se você for falar no computador, isso seria só um software. Isso que eu tô falando desse último experimento, ele não tem nada a ver com os humanos, não foi usada nenhuma célula humana, nenhuma célula originada do corpo humano, e eles conseguiram simular exatamente o processo de memória humana. Que é nada, né? De memória. E, vamos combinar, é nada. Só exatamente. Que daqui a 500 anos, quem sabe? Só que é o que eu falo pra vocês, há 10 anos atrás nem tinha internet. Há 20 anos atrás, sabe? Assim, o desenvolvimento assim, da tecnologia, ele é gigante, assim. A partir do momento que a gente tiver computadores quânticos que vão processar dados 400 vezes mais rápidos que o que a gente faz hoje, a gente tem 400 vezes mais capacidade de analisar dados, de fazer construções matemáticas que vão permitir coisas desse tipo. Aí a questão é aquilo de crença, realmente. Aí você vai ter um pouco da sua crença, de que você acha que isso não é possível por uma coisa ou por outra. Mas aí a questão é assim, né? Eu acho que se a gente conseguisse, eu acho que as situações seriam bem próximas do que a gente viu na série. Enfim, depois dessa discussão acalorada e cheia de voltas. É porque isso é muito difícil falar sobre isso, né? Porque é tão distante pra gente e envolve tantos fatores realmente, como o Chris falou, fatores culturais, crenças, sabe? Esse tipo de coisa. E isso é muito pessoal, né? Eu como sempre, eu tô com um pouquinho dos dois, sabe? Eu tô com um pouquinho dos dois. Eu realmente acho que o ser humano ele tem algo a mais, mas eu acho que daqui a muitos anos, talvez a ciência seja capaz de produzir uma cópia que, no efeito prático, funcione da mesma forma. Que não é a mesma coisa, mas que funcione da mesma forma, que entregue o mesmo efeito prático no ser humano. Eu acho que ao invés de a gente usar robôs, eu acho que a partir do momento que a gente entende completamente o funcionamento do cérebro, eu acho mais fácil a gente se mudar, copiar o nosso cérebro e se mudar pra internet, sabe? E viver pra sempre, porque é isso que todo ser humano quer, é ser imortal, né? Então eu acho que seria muito mais, as pessoas pensariam muito mais nisso, ou então pegar a sua cabeça... Tem um pessoalzinho querendo desenvolver aí a forma de ficar imortal em até 50 anos, né? Tem uns remédios aí que prometem bastante coisas de... Mas tipo, rejuvenesce também ou eu vou ficar imortal com 70 anos pra sempre? Então, depende. Tem algumas pesquisas que fazem o contrário, tem algumas que não. Porque dizem que o que acontece é que quando o seu RNA, o seu DNA, quando ele começa a se dividir, o que regenera são a divisão do DNA, certo? Que ele manda, ó, você se reconstruir assim, a sua perna, o seu machucado tem que se construir assim, faça a manutenção daquele órgão. É isso que o DNA faz, é um código, né? Por isso que é um código genético. E aí o que dizem é que as pontas desse DNA, depois de um tempo, elas ficam desgastadas. E aí com isso as informações param de chegar e você começa a se sabotar, sabe? Porque o corpo foi feito para que você chegue num ápice, se reproduza e depois morra, porque o molde da evolução humana é a reprodução. Não, o que o remédio faz é que ele pega e rejuvenesce, ele insere uma proteína ali que deixa que não deixa a ponta do DNA se desgastar. Então você continua. Mas continuaria... então se eu já tô velho, eu continuo velho. É, mas aí tem umas outras pesquisas que o pessoal fala com células-troncos que rejuvenesceria. Tá muito jovem isso, tá muito assim, muito no começo esse tipo de pesquisa, pra você falar de qualquer resultado. Ah, mas tem quem diga que em até 50 anos talvez seja possível. É, então, aí, por exemplo, se você for ver em 50 anos de avanço tecnológico, pode ser que você consiga transferir a sua mente pro Android. Aí você não precisa mais se preocupar com o seu corpo biológico, entendeu? Você guarda ele dentro da geladeira, deixa ele lá e fala, fica aí. Eu não preciso de você. Então pode fazer uma cópia xerox de você, mas não vai ser muito... Aí vai daquilo, né? Isso aí tem muito em vários, né? Várias na sci-fi fala muito disso, né? Seria você ou não seria, né? Como é que faz isso daí, né? Seriam dois você ou como é que ia funcionar isso? Você é um bicho, tem as mesmas memórias, experiências, coisas assim, mas não vai... É que pra você é muito único, né? Assim, o indivíduo é muito único. Eu, por exemplo, tenho uma abordagem mais prática. Eu acho que realmente, se você conseguir copiar tudo que tá ali dentro e você conseguir manter, inclusive, as suas memórias, mesmo que não seja você no seu corpo, você esteja em outro lugar, ainda é você. Isso é óbvio, assim, se você não trabalha com esse conceito de alma, realmente faz todo sentido. Se você copiar todo o conteúdo, toda a sua memória, tudo ali pra outro lugar, pra outro HD, e obviamente vai ser você. Mas se você trabalha com o conceito de que o ser vivo não é só o corpo dele, o corpo físico dele, então obviamente não vai ser você. Discordo, mas entendo. Entendi o que você tá falando. Eu concordo com os dois, e eu sei que eu fico muito interessado com clonagem. Eu queria muito que fosse capaz, porque assim que a clonagem fosse capaz e eu tivesse muito dinheiro, eu acho que eu faria vários eus diferentes, e faria eu passar por várias vidas diferentes, sabe? Por várias experiências diferentes, pra ter várias variáveis de mim mesmo. Mas tá, você teria que clonar. Isso eu tô falando, tipo, a pessoa que cria um clone, você vai criar uma outra pessoa, você vai criar um irmão gêmeo seu que vai nascer um pouco mais atrasado. Você não teria então que criar um clone, você deveria esperar a humanidade ser capaz de clonar um recipiente vazio igual você, pra você transferir sua consciência pra ele. O Darko quer realmente um outro ele, porque ele acha que só outro ele seria interessante pra... Não, eu quero fazer outras coisas, tipo uma Loli Darko, sabe? Olha que legal, uma Loli Darko. Eu queria fazer uma Loli Darko. Alguém interessante pra conversar. Pro Darko seria só ele mesmo, né? Tipo, até inventarem outro eu, sabe? Vou ter que ficar encalhado com essas pessoas chatas. Não, tem outras pessoas interessantes pra conversar. Tipo o Live Jill. O Live Jill, o Johan quando ele tá legal, o Live Jill. Aí também. É insulta, né? Pra devolver. Ah, enfim, depois que a gente já começou de debates científicos aqui, vamos fechar esse bloco? Tá bom já, né? Mas assim, deixando bem claro, nada contra, acreditem o que você quiser. Isso são só opiniões pessoais minhas, pra ninguém me crucificar aí. Não, igualmente, tipo, eu tô só dando diferentes pontos de vista, né? Não, eu sei, eu entendo você me entende. É que tem outras pessoas que são um pouco mais radicais quanto a isso, né? Tô falando assim, pra quem... Se você estiver ouvindo, relaxa, tá ligado? É, tipo, ninguém aqui tá tendo debate religioso, Eu sou tão equilibrado, né, cara? Vocês estão de um lado, o outro tá do outro e eu tô aqui no meio. É tão divertido ficar por aqui, vocês deviam vir pra cá também. Ah, mas... Ai, meu Deus do céu. Yeah.